Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júlio de Frio, sou o que Felipe Esquita. Bruno tá aqui, Bruno Carvalho. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre novidades do universo dos games aí. Tivemos uma E3 fake que foi melhor do que a E3 verdadeira. Engraçado que o clima é exatamente igual, assim. Clima igual, né? É isso. Só muda os dias. O mundo dos videogames em festa. Exato. Inclusive teve evento da galera jogando coisa lá em Los Angeles da mesma forma que era... Não da mesma forma, né? Mas do mesmo espírito que era E3. Ou seja, o boicote é contra E3, né? É E3 que é... É basicamente. O evento boicotado. Tivemos a Summer Game Fest, que teve uma vibezinha quase meio Game Awards, né? É porque é o mesmo, é o mesmo organizado. É a mesma organização, né? Organizações... Ó. É a mesma galera que faz os três eventos aí, que é o Summer Game Fest, a Gamescom Opening Night Live e o The Game Awards. São todos produzidos pela trupe do Jeff Keighley. Então por isso que tem uma carinha parecida. Aliás, informação muito importante. Talvez não esteja conectado, mas é muito importante eu mencionar isso agora. Vocês sabiam que isso é uma expansão do Zombicide no Rio? O que é Zombicide? Zombicide, jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. Ah, tá. De zumbis, tá uma expansão no Rio. É uma informação importante. Breaking news. Pertinente, talvez não tão bem conectado a esse tema, mas eu precisava matar uma pessoa. Conectado, né? Urgente, grave. Exato, grave, gravíssimo. Nós temos alguns destaques aí da Summer Game Fest, que a gente pode comentar. Antes de comentar, eu acho que os dois principais que eu acredito que seja... O Star Wars, Outlaws e o Final Fantasy VII aí, foram os destaques. Então, o Star Wars foi no negócio da Xbox, né? Então, é isso que eu queria perguntar. A gente vai falar do que aqui diretamente? A gente vai citar o evento da Sony, por exemplo? Pode citar. A gente vai citar o evento da Microsoft? É isso que eu queria saber. Qual que é o escopo do nosso comentário do Summer Game Fest aqui? Eu acho que são os destaques. Os destaques do que aconteceu nos últimos tempos aí, né? Nos eventos, né? Porque aí, se a gente for começar lá no evento da Sony, eu acho que o destaque foi o conteúdo que eles mostraram do Homem-Aranha 2, né? Foi o destaque, né? Sinceramente, não tem muito além disso, não. É, o restante foi meio fraco. Bem decepcionante, assim. E eu vou dar posso falar um desapontamento especial, então? Por favor, diga. O Marathon, cara, nunca vi tão mal utilizado uma franquia assim, Marathon, pra mim. Eu sei que o senhor Felipe não concorda, porque pra ele teve um... Entendeu? Concordo. Porque o Concordo foi pior ainda. Esse Concordo foi horrível. Mas é... É, o Marathon é a franquia da Band antes, pré-Halo, né? Exatamente. A Band que demitiu o Faustão, né? Exatamente. Exatamente as mesmas pessoas envolvidas nessas duas ações. Que foi anunciado nessa conferência que vai é um jogo multiplayer, que é o que eles chamam de Extraction Shooter, né, hoje em dia, né? Meio que mistura PvE com PvP e tal. A única coisa legal foi o estilo visual que eles estão usando, assim, um negócio bem, sei lá, futuro dos anos 90, um pouco bem coloridão, assim, né? Mas, o foda do evento da Sony é que muitas das coisas que a própria Sony trouxe, e isso inclui a própria Band, né, que agora faz parte da Sony, apesar de continuar lançando jogos de forma multiplataforma, foi muito trailer de CG, né, CGI, assim. Até por isso que o destaque é, de fato, o Spider-Man 2, né? O gameplay foi impressionante, assim. E, inclusive, no evento que teve depois do Jeff Keighley, eles confirmaram que o jogo vai ser lançado em outubro, né? 20 de outubro. Eu fiquei até... Achei curioso eles deixarem isso pro evento do Jeff Keighley, não mostrar no próprio evento, mas, enfim... Isso me diz que ele tem bastante moral aí com a Sony, né? Ele tem mais moral com a Sony do que a própria Sony, às vezes. Mas é... Foi um vídeo muito impressionante. É uma coisa que a gente... Ficou acostumado a ver da Sony em outros anos do passado, né? De apresentações, 2016, 17, 18. Ficaram bem marcados por a gente ter esses gameplays longos, né? Pra gente, de fato, entender o que são os jogos e tal. E foi bem empolgante ver, assim, um Spider-Man do Peter Parker já com o simbionte, né? E já meio claramente afetado, assim, o próprio Miles Morales achando meio esquisito a forma como ele tava agindo e tal. Acho que tá falando especificamente daquele showcase que rolou ali em maio? Isso, finalzinho de maio. Porque no negócio do Jeff Keighley a gente teve só umas artes conceituais e a data, né? Entendi. A capa do jogo, assim. É, acabou sendo o destaque aí mesmo o Spider-Man, que promete demais aí, né? A gente vê o Peter Parker e o Miles Morales trabalhando juntos aí, tendo diversos vilões aí. Acho que tá bem interessante. Inclusive jogabilidade diferente, né? Acho que é legal. Vai ser interessante. Não, e o interesse é absurdo. Se não me engano, você pegar os trailers aí no canal da Marvel e no canal da PlayStation, passou de mais de 20 milhões de visualizações aí. É coisa pra caramba, muita coisa mesmo pra um jogo de videogame. Mas o que é que a gente pode falar do Summer Game Fest, né? Que acabou tendo a reunião, né? De diversos trailers e anúncios e tudo mais, né? Mas o negócio que eu achei bem legal e também um resgate foi o jogo do Prince of Persia que eles anunciaram. Caraca, The Lost Crown, né? Muito bom, é o 2Dzão. Metroidvania, pô. Então, aí é que tá, você tá juntando duas coisas. Exatamente, aí caraca, que tá. Caraca, virou o Rogério agora. O Rogério deve ter copiado de ti, porque ele escuta muito o Reload, viu? Ele também fala isso, aí escuta mesmo. Se você junta duas coisas que eu amo muito, que é o Prince of Persia, Sands of Time e Metroidvania, e isso é a prova que nem sempre dá certo, cara. Eu não gostei do que eu vi. Mas você fala do visual? Não gostei de nada. Sei lá, eu achei... o visual, eu entendo que ele não tem muita estilização, assim, né? Que é uma coisa que, inclusive, tem sido usada pra diferenciar esses jogos de estilo Metroidvania ou side-scrolls no geral, né? Tá, hoje em dia tá dependendo muito da arte pra você se destacar. Uhum. Porque tem muita gente querendo fazer esse tipo de jogo. É que a arte dele parece de jogo de celular, assim, mas... É um 2,5D normal, assim, né, teoricamente. Mas eu acho que eu não gostei da arte, eu não gostei da premissa, É o resgate lá do... Do príncipe, do original. Cara, não conectou comigo, tá ligado? E assim, talvez possa ser porque, na verdade, o que eu queria mesmo é um Prince of Persia e não isso, sabe? Mas é estranho, porque Bruno, é o que eu falei. Tá eu amo birra, Prince of Persia. O trailer tá não, muito não bonito, é birra. Gente. Pelo amor de Deus. Não é birra. Assim, são duas coisas, como eu falei, duas coisas que eu amo. Eu amo Metroidvania e amo Prince of Persia. Só que não conectou comigo, cara. Não conectou. Você queria ter feito esse jogo, Bruno? talvez. Não. Não, isso fala, sabe o que ele me lembrou um pouco? O próprio Metroid Dread, no sentido de ser aquele Metroidvania com uma parada de valor de produção mais alto, cutscene mais trabalhada, a gente viu algumas delas ali no trailer e tal, até os bosses. É o que normalmente assim, a gente não vê em Metroidvania, né? Mas é diferente. Por exemplo, o Metroid tem um visual muito dele, o Metroid Dread. Muito único o visual do Metroid, sabe? Ah, é low poly. É chapado, mas é muito dele. É, episódio de Metroid, porque existem outros Metroids aí. Incrivelmente, tem Metroid de forma mais consistente do que teve de Prince of Persia. Não, mas é diferente. 2D, né, depois do o que eu tô dizendo é assim, mesmo comparado com os outros Metroids, o Metroid Dread tem um visual dele, da parte técnica que eu tô falando. Esse Prince of Persia é a skin de Fortnite. É a direção de arte do Fortnite. Tipo, o personagem é um pouquinho. Talvez a direção de... É isso que eu falei, né? O visual... Parece aquele visual de jogos run de celular, sabe? Assim que Endless Runner de celular. Ele tem esse visual, mas pela jogabilidade eu achei iradíssimo. Eu acho legal a ideia dos puzzles serem muito baseados na, como o Bruno falou aí, das mecânicas resgatando o Sands of Time e tal. Eu achei bem, bem interessante, cara. Talvez se não se chamasse Prince of Persia, o Bruno gostasse, assim, sabe? Exatamente esse o ponto. Se fosse um outro jogo qualquer, talvez eu gostaria. Mas eu acho legal a parada de eles não terem desistido de Prince of Persia, né? Não, mas desistiram, Jurandir. Não. Isso aqui eles estão mostrando que eles desistiram. Fizeram uma outra linha, cara. Que nem dizer que Resident Evil 7 ia desistir de Resident, mano. Não. Desculpa. Isso aqui é exatamente isso. Poderia ser qualquer outro jogo. Eles usaram o nome aqui porque... Precisava chamar a atenção pro jogo. E tô falando, o jogo pode ser muito legal. Realmente, por exemplo, o gameplay, se você tirar esse fator Prince of Persia, seria o tipo de jogo que eu gostaria de jogar. Só que o que eles estão fazendo aqui é justamente uma coisa que a gente vive criticando, que é pegar o nome de uma IP conhecida, botar em outro produto. Esse jogo poderia ser um Metroidvania muito bom. Mas aí eles falam assim, putz, a gente sabe que a gente tá pisando na bola com a galera do Prince of Persia. Vamos meter um Metroidvania aqui de Prince of Persia? Não é o que ninguém quer, tá entendendo? E isso, pra mim, tá atrapalhando o que eu falei. Pode ser. Se você falasse pra mim, isso aqui é um jogo do Metroidvania novo, eu ia falar, caraca, muito louco. Agora, não, isso aqui é o próximo jogo. E principalmente se você falar respeitando Prince of Persia, não tá, mano. Pergunta pra qualquer fã de Prince of Persia se o que ele queria é isso ou se ele queria um próximo jogo ou mesmo o remake do original do Sands of Time. Querer tudo que você quer não dá também. Não, eu sei que não dá. Fama. O problema é que aqui eles não estão entregando nada. O fã, ele tem que jogar. Tá exagerando. Exato. Pode ser que você esteja exagerando um pouco. Exagerou. Pode ser. Exagerou porque ele mostrou aí movimentações que o senhor colocou no mar. Aí você viu que é possível ver outras empresas fazendo a mesma coisa, assim. Não só é possível, como muitas outras empresas já fizeram. Já fizeram, né? Coisas, não tem que... É verdade. Essa sua, esse seu comentário fez zero sentido. Fez zero sentido, exatamente. Mas o Prince of Persia, ele é, eu entendo a birra. É uma birra, né? É uma birra. Não é uma birra. É uma birra. É um sentimento. É um sentimento. Eu me sinto traído pelo que... Não, não é possível. Não é possível que esse jogo te fez se sentir traído pela Ubisoft. A Ubisoft já tá em dívida comigo faz tempo, filho, né? De agora. Ubisoft, pague, viu? Faça o Pix. A parada eu quero ver que ele vai custar $50. É, aí é demais. O que é mais maluco ainda, entendeu? É menos razão ainda pra jogar. Mas assim, eu enxergo ele num escopo, imagino que é um escopo parecido com o próprio do Metroid Dread, né? Então tá no preço comparável com ele ali. É, vamos ver se vai pegar tração aí. Não é Metroid, né? É Metroid. Como que é possível você falar que não é, sendo que o jogo sai em janeiro do ano que vem? É. Tudo que a gente porque tem um trailer, ele não tô especulando. Ele não é. Mas ele não é. Ele é o Prince of Persia The Last Crown. Ele não é o tipo de, The Lost Crown, não é The Last tipo Crown. De valor posto em cima de um jogo de Metroidvania, igual foi posto no Metroid Dread. Eu vou casar. Vamos casar uma aposta aqui agora? Eu não. O jogo já vai custar R$240. Vou arriscar perder mais dinheiro aqui. Tô de boa. Eu aposto aqui. Então vamos fazer uma aposta moral. Moral. Eu aposto... Que a recepção desse jogo... Não tô falando de recepção, tô falando de escopo. Tudo bem, vamos falar dos dois. Cyberpunk 2077 é um dos jogos maiores que tem de escopo e a recepção foi paia. Então, mas vamos apostar os dois. Eu vou apostar com você aqui. O escopo dele é menor do que o do Dread. E a recepção dele vai ser, no mínimo, 10 pontos pra baixo. A recepção, com certeza, porque tem vários fatores aí, né? Não vou nem entrar na discussão, mas com certeza. Mas, por favor, gente, vamos prosseguir aqui, porque vamos seguir, eu acho que a gente não... Né? Falamos nada ainda. Vamos falar de Mortal Kombat? Mortal Kombat 1, que eu ainda nem entendi direito porque é que se chama 1 aí. É um negócio estranho da peste, eu né? Eu tô meio triste por ter chamado 1, porque eu tava feliz, porque da ideia do reboot pra mim seria maravilhosa, e aí o jogo já tá mostrando, não. Podia ter continuado direto do chamado eu de, já acho estranho 12. O fato de você chamar de Mortal Kombat 1. Ninguém chama o 1 de 1. Mas é porque justamente seria um reboot. Pô, então foi ótimo ter chamado de Mortal Kombat. Verdade. Um, ninguém chama de então, um. Então, meu argumento foi refutado. Refutado. Você se auto-refutou, Jurandir. Agora eu achei, cara, Mortal Kombat, né? Violência, visual, assim, visual diferente. Visual, aí. Acho que é o jogo tá muito mais bonito que eu já vi de todos os tempos. É, pode ser. Se você pegar, principalmente dos jogos que pegam e vão pra ver do realismo, né? Gameplay muito bom, assim, né? É, o privilégio de fazer só... Geração não, atual, geração. Né? Os cenários de fundo são um negócio de outro mundo, assim, de... Como a franquia... É curioso a gente ver o passar dos anos e ver Mortal Kombat e Street Fighter continuando, né, cara? Continua assim, na vanguarda aí, né, mano? Vamos ver como é que vai ser entre Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1, mas Mortal Kombat é maior que Street Fighter hoje. Ih, Street Fighter acabou, né? Mortal Kombat é a maior franquia de jogos de jogo de luta. Street Fighter já era. Mas é porque é muito... Não, mas Fighter... calma. Muito porque o Street dropou total a bola no 5, né? É, mas aí a culpa é de quem? Da Capcom, não é minha. Mas o que a gente tá vendo do vídeo de gameplay, a interação, né, com dois personagens, assim, do seu time e vindo e fazendo os golpes que a gente já tinha visto, né? É, aquilo que a gente falou, é o Marvel vs Capcom 1 lá, que tem um assist separado. Exatamente. Só que pelo que eu vi do gameplay, parece até ser um pouco mais limitado do que eu achei que seria, hein? Vocês perceberam isso? Cara, leu quem faz os golpes de pelo vídeo ali, do gameplay. Jesus amado. É, eu não manjo tanto, assim, pra pegar essas comparações, assim. Então, mas eu só vi essa diferença do próprio Assist Fighter, né? Tu manja, Bruno? Do quê? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Vamos falar aí, cadê a SEGA, hein? Eita, SEGA! Sonic Superstars. Achei interessante, cara. A SEGA tá entendendo. SEGA voltou? Não, ela tá entendendo que o público quer, tá extraindo o máximo do Generations e subprodutos, porque isso aí é pegar o modo 2D do Generations e trazer pra cá, mas e achou uma coisa mas positiva. Mas foi bonitinho ali no final, né? Você tem a Green Hill Zone, aí chega no final e a tela divide, aí tá o visual antigo, mas um pouquinho trabalhado, não, né? Melhor. Eu achei muito legal a proposta. E aí você legal. Vai pro outro e tá o visualzinho... Eu entendi isso, tem isso no jogo? O visual antigo? Acho será que vai ser que nem que Alex Kidd que você apertar um botão não, e muda? Não vai ser isso. Não tem, acho que não ele tem só nada quer mostrar antigo, isso, não. Que é um Sonic do jeito antigo. Ele joga igual só pra uma geração um nova. Antigo. É, o gameplay igual de um 2D clássico, mas ele é o visual. Tanto que é tem novo. Aquela frasezinha que eles usam lá, ou Chills New Thrills, alguma coisa assim, isso, ele usa isso. É. É um Sonic que remeta aos clássicos, mas de um jeito novo. Não vai ter 2D lá. Sim. Mas é legal, vai ter co-op, né, assim... Sim. Apesar que, pelo que mostra do gameplay, e aí eu posso estar equivocado, mas pelo menos o que mostra no gameplay, parece que o modo pra multiplayer pra 4 jogadores vai ser algo separado, sabe? Não vai fazer a campanha 4 jogadores. Mas pelo trailer não tá com essa cara, não. Parece que faz parte do rolê de jogar o jogo. Não. É que nem o Super Mario... né? Aquele lá da... O Wii já tinha ali o Super Mario Bros. E o Wii. Super Mario. Isso. Eu não acho. Se você perceber no trailer, pode ser que não esteja diferente. Mas se você perceber os segmentos que eles estão jogando no trailer com 4 players, tem estrutura de gameplay diferente do jogo normal. Vê como eles estão jogando até ali. E aí depois perceba que quando muda pro gameplay de 4 jogadores, o estilo do gameplay muda. Será que é a sensação de que quando for com mais de um jogador, a câmera dá uma distanciada um pouquinho mais, Bruno? Assim, não ou... só isso, o gameplay de uma campanha pra single player com 4, tipo, mesmo quantidade de inimigos, não dá. Então tem um rebalanceamento pra ser realizado. Mas, de novo, isso é a impressão que eu estou tendo pelo trailer. Pode ser que não seja isso. Eu acho que, pelo nome, Superstars, dá a sensação de que você já joga com a galera mesmo, sabe? E assim, e também $60, né? Meu Deus do céu, gente. Loucura é essa. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas, tipo assim, eu não vejo problema um jogo 2D custar esse tanto. Mas eu acho que é difícil botar isso na cabeça da maioria do público, assim. Ah, sim. Eu acho que a SEGA acabou acertando com o Sonic Frontiers. Sim, deu bem, deu muito bom. Deu muito bom com o público geral. E tá apostando nisso. Já vem um tempo que a SEGA tá apostando nessa fama do Sonic aí, depois dos filmes. Sim. E tá tentando arrancar o máximo de grana aí. Se vai ser bom ou não, vamos ver jogando o Superstars. Mas é um produto que eu achei interessante. Eu gostei do que eu vi. É um jogo que teoricamente vai sair esse ano também, né? É. A gente pode ir pros dois destaques principais ali, de Final Fantasy e Star Wars, ou tem mais algum outro destaque antes? Não, eles acabaram mostrando mais de Alan Wake, né? É, o Alan Wake foi um negócio que teve no da Sony, que acho que foi uma das outras coisas que salvou no da Sony também. E foi muito bom o trailer, hein? É, o trailer excelente. E aqui a gente viu mais do gameplay, né? Que, inclusive, parece muito Resident Evil, assim. Teve um da série de Witcher da Netflix ali, né? Eles meteram lá, ó. Faz parte, né? É o universo dos games. Não, mas peraí, aí, né? Botaram já com o Hemsworth? Não, é do... Não, aqui, ainda, velho. É a terceira temporada ainda, né? Ah, tá, pensei que os caras já iam meter logo nesse evento e falar, toma aí na sua cara. O que apareceu foi o Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage apareceu lá, né? No Dead by Daylight. É, né? Que ele é parte do DLC novo, né? Ele tava estranhaço, inclusive, né? É, esse começo todo aí que a gente falou, esses jogos aí, foram quase todos no começo, né? Ficou muito tempo sem coisa ainda mais interessante assim e terminou com o Final Fantasy VII Rebirth. Ai, meu Deus. Trailer foda, hein? Porra. O que o Bruno... Nunca espera, ele sempre fala assim, não vou mostrar agora, não é impossível, não sei o que, toma na cara o jogo, tá pronto, mano. Pode mostrar aí. Estão prometendo pro começo do ano que vem, tá o jogo pronto. Tem 2 discos aí no formato físico, exato, no PlayStation 5. Tá pronto, Jurandir, ele é um capítulo ainda, nem é o total, e tá pronto, com 2 discos, Eu não esperava, eu não esperava que tivesse pronto não, eu quero que Final Fantasy VII dure mais algum tempo aí. Eles falaram que, naquela vez do primeiro trailer do Rebirth, eles falaram que seria Winter, né? É. Desse tempo aqui, que é meio que o final desse ano ou o começo do ano que vem mesmo. Isso. E assim, o jogo lindíssimo, né? Tá lindo demais, gente. Pelo amor de Deus, né? Que o Red 13 vai ser jogável agora, né? Assim. É, quando ele sai lá de Midgar e você vê o mundo... É. E o impacto, né? Eles dizem que aquela explosão em Midgar foi um tornado, né? Eles inventam uma parada assim, né? E tem umas paradas meio loucas aí de brincar com a timeline, que é o tema desse remake, né? Sobre o final ali e tal. Não sei se a galera... Não sei se a gente fala isso, porque não sei se a galera quer ver o trailer ou não quer ver também. Mas tem umas implicações ali bem sinistras no final pra essa mexida da timeline, né? Não, eu acho que é importante falar, porque faz parte vai fazer parte da divulgação do rolê, né? Sim. Que é falar sobre... Será que aquela teoria que a gente falou no podcast vai acabar se confirmando? Vai morrer a Tifa e não... A Aeris? E parece que a Tifa já morreu também, talvez? Pois é. Sei lá. É um negócio meio confuso, assim, que é a proposta do jogo. Você... O Sephiroth fala, né? Aparece a Tifa falando assim, você matou meu pai e incendiou meu vilarejo. Isso. E aí ele fala, você sabe que eu a matei. Será que ele tá falando pro Cloud? Provavelmente. Então, eu pensei isso, às vezes ele já matou e é tipo, então quem é essa pessoa que tá aí, tá ligado? É. Eu fiquei meio assim, pô, será que é isso? Talvez eu então, eu acho que demais. O fato de ter mostrado é pra despistar o real, entendeu? Eu acho caraca, que é. Caraca, será que a Square vai fazer isso? Porque ele sabe que a Ares é muito midiática ao lado do Cloud, né? Existe um... Mas a Tifa também virou muito, assim, principalmente... Virou então, eu jogo, acho né? que de todas as saídas, essa é a mais covarde de todas. Essa é a mais covarde. Mais óbvia, né? E o nome do jogo, ele se chama Renascimento, né? Rebirth. Rebirth, Mas isso a gente já discutiu. Esse Final Fantasy VII e o próprio Sephiroth May que fala isso, não é o Final Fantasy VII que a gente conhece. Não é. É tanto que o nome do anterior é remake, né? Tipo assim, eu tô refazendo, né? Não, mas não é isso. A gente já entendeu que tem gente ali que tem ciência de que aquilo não tá acontecendo pela primeira vez. A gente já falou isso. Sim, sim. Na nossa discussão do remake lá. Quase que uma metalinguagem, assim, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que tá nesse trailer pra enganar. Pra enganar. É. Só que eu acho que se a saída que eles acharam pra não matar é matar a Tifa, é a saída mais covarde de todas. Mas com esse nome Renascimento, Bruno, acho que é capaz, tipo assim, ela matou, mas vamos usar aqui a magia de né, a Phoenix Down, né? Aí finalmente descobrem que a Phoenix Down funcionava o tempo todo, é isso. Cara, mas eu achei o jogo lindíssimo. Eles estão caminhando no mundo lá? Mundo abertão, nossa, bonito. Muito bonito. Caraca, ai que delícia. Tá bonito, isso tá mesmo. E dele. Provavelmente vai acabar o jogo na morte de alguém. E aí, né? Exclusivo Play 5 mesmo? É, exclusivo Play 5. Final Fantasy é PlayStation, né? Tá indo no Play 4. Tem sido, né? O 16 vai chegar aí só pra... Bruno, acabou esse negócio de Play 4, hein, Bruno? Tá na hora de pegar o PS5 aí, hein? É, a Sony mesmo não anunciou no jogo de Play 4, assim. Alguns parceiros... Não existe mais PlayStation 4, agora é o 5. O Bruno vai pegar o 5 no fim, quando acabar a geração, é isso? Quando chegar o 6, aí tu pega o 5, é isso? Quando tiver R$2.000, eu pego. É, então vai ter que pegar algum usado de alguém desesperado pra vender, né? Cara, gostei demais, hein? Achei bonito, achei o que eles mostraram de termos de gameplay, também gostei bastante. E um negócio que, mais uma vez, eu fiquei de cara, ele ter conseguido levar pro evento dele e não da Sony. Exato. Exato, porra, né? Porque é um jogo que só vai sair pra Play 5, pelo menos inicialmente, né? É. Teria feito uma diferençazinha no showcase da Sony ali, com certeza. Daria uma animada, com certeza. Sim, hein? E o cara conseguiu levar pro show dele, pô. O cara tá com moral, mano. É um jogo que só vai sair em PlayStation e tá em outro rolê que não é do PlayStation. Estranhaço. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Mas o que foi mostrado ali eu gostei bastante, né? Vamos falar de outra que gerou um furdúncio na internet aí. O que eu vi é reações emocionadíssimas. Para Star Wars Outlaws. Cara, impressionante, assim. A gente teve um trailer inicial no show do Xbox e depois um gameplay de 10 minutos, né? No, muito bom gameplay, hein? Excelente mesmo, hein? Cara, impressionante, hein? Impressionante. A única coisa que me deixa triste é, em se tratando um produto da Ubisoft, eu tenho que esperar lançar pra ver como é que vai ser, né? Mas o que eu vi do trailer foi impressionante, cara. É um mundão aberto? Mundo aberto, né? Star Wars mundo aberto é um negócio maravilhoso. Você ir pros planetas e entrar e sair, fazer as missões. Caraca, vibe perfeita, né? Você faz essa... Você joga com essa personagem que é meio uma vibe meio Han Solo, assim, né? É, a parada é sair um pouco do mundo ali Jedi e Império e Stormtroopers, né? E mais pra aquela parada dos... Sair do eixo Skywalker ali, isso, né? E mais pro... A história vista de baixo, como você fala, né? Isso, é. Eu acho foda, tipo, ainda mais que eu tô bem empolgado, porque esse ano a gente teve o Jedi Survivor, né? Que foi um jogo excelente. Tu gostou mesmo, né? Caraca, porra, tu excelente. Gostou muito. Muito bom, jogo muito tá bom. Tá no Game Pass? Não, tá no... E não tem pra última geração. Saiu também pro Switch? Não, mas no Game Pass não existe isso, pô. Jogar no Cloud. É verdade, você joga no Cloud. Mas não tá, não. E, putz, é engraçado que a gente teve também o jogo do Avatar antes, né? No caso do showcase da Ubisoft, né? Que é basicamente Far Cry de Avatar, né? Far Cry de Avatar, parece mesmo. E esse jogo aqui, o Outlaws, ele não tem muito cara de jogo da Ubisoft, igual... Isso é verdade mesmo. O próprio Avatar, o Assassin's Creed, não precisa nem falar nada, né? É igual desde sempre. Ele lembra, sei lá, me lembra um pouco os jogos mundo aberto da Sony, assim, que meio que pegaram a fórmula da Ubisoft e deram uma levantada, principalmente no visual, assim, sabe? Os Horizon, uhum. Os Ghost of Tsushima da vida, assim. Ele me lembra um pouco esses jogos, no sentido de realmente focar mais em ser mais cinematográfico e ter um visual um pouco mais... assim, avançado mesmo em questão técnico mesmo. É. Que é que nem aquela parte que ela tá fugindo, né? Putz, é. Em altíssima velocidade e o cenário, assim, riquíssimo, né? O cenário, caraca, achei muito bom, cara. E é um jogo que teoricamente vai sair ano que vem também. Não tá muito longe, não. O próprio Avatar foi legal também, apesar de eu falar que ele, pô, ele lembra mais. Eu gostei bastante de Avatar. Mas eu achei bem legal, assim. Acho que vai dar uma expandida boa pro universo de Avatar, pra o pessoal conhecer mais, né? É, vai salvar o tempo aí sem filme também, talvez. Exato. É. Você que curtiu os Far Cry aí recentemente... Eu vou jogar, com certeza absoluta. É a sua onda total. Hein? Pagarei R$400 pra jogar, com certeza. 7 de dezembro. O que foi, Bruno? Nada. Mas eu gostei muito bastante. Uma coisa que eu vi assim, ó, por exemplo, ela tá com a motinha dela lá, né? Indo lá, pipipi, papapá, fugindo. E ela sempre anda no caminho, assim. Será que dá pra, tipo, subir as montanhas e fazer essa loucura? Praticamente um jogo mundo aberto, né? Pois é. É que ela foi muito certinha, né, no negócio, né? É. Essas apresentações de gameplay geralmente são muito certinhas, né? É scriptado, né? Pra evitar coisa errada na frente dos outros. Mas eu gostei demais, assim, de você Mas fazer... Mas por que vocês estão pulando o maior... Um dos maiores, se não o maior anúncio de todos os tempos aí? Não é possível. O que é que aconteceu? O que foi? Que é um anúncio que foi diminuído. Isso é muito triste por um vazamento aí. Eu, se fosse a Microsoft, eu processaria. Ah, Like a Dragon Gaiden? Não. Esse é pro remake Felipe. De Persona 3? O remake do Persona 3, filho. Eles vão refazer o Persona 3 na engine do Persona 5. Copiar até a UI do Persona 5. Caraca, tá na hora de Persona evoluir, né, mano? Pelo amor de Deus, né, mano? Pô, os caras usaram o sucesso do 5 pra relançar todos os jogos antigos antes de fazer um próximo. Exatamente, mas é exatamente fazer mil isso. Spin-offs, anunciou mais um spin-off do 5, agora um jogo tático aí, sei lá, qualquer coisa. Esse aí vai ser complicado, hein, mano? Esse aí até eu que gosto de Persona fica difícil defender, hein? É, o mais da hora desse remake é que vai ser no Game Pass também, então eu jogarei. Exatamente, dia 1 no Game Pass. E será que vai ter legenda? Não vai. Provavelmente não, porque continua sendo a Atlus e a SEGA por trás, então... Não jogarei. Muito Tô triste. Contra esses jogos. Muito triste. Já que você falou, a gente deu uma passada pro Ubisoft, mas a gente teve o da Microsoft antes. E esse sim foi um show muito bom, hein? Em questão falando de plataformas, a Sony decepcionou. Da Microsoft eu achei muito, muito bom. Starfield acho que foi o destaque. Não só os 50 minutos que eles fizeram a apresentação toda lá, mas durante a própria conferência teve um trailer de Starfield que foi excelente também. O pessoal ficou meio pistola, né? Dizendo aí que tava mal feito e tudo mais, galera, né? Aquele negócio. É, na real, é porque tem a discussão que ele vai ser em 30 FPS nos consoles, né? Cravado, né? Besteira, cara. Não sei, eu não vejo isso um problema muito grande, não. O pessoal não, joga assim, no monitor, cara. Eu prefiro jogar em 60 FPS, mas... O próprio Star Wars Jedi Survivor aí, que tava... O modo dele 60 FPS não tava muito bom. Eu joguei em 30 a maioria do tempo, assim. Sabe, é difícil no começo, mas... Você reacostumar, mas... Depois acostuma, cara. É isso, eu sempre falo isso. Mas se for isso, travado, se realmente for travado. Exato, é esse o ponto. O que me incomoda não é se ele tá a 30 ou 60, é se ele fica constante. Se ele ficar 30, mas for constante, beleza. Eu prefiro 30 constante do que uma experiência 60 que fica variando pra 40, fica dando, sabe, drop e aí cai pra 35 ou 50, sabe? É muito melhor que seja uma constante. Eu entendo totalmente isso como escolha, cara. Eu, pra mim, super de boa. Não. Mas eu não tenho, não sei se eu tenho tanto saco assim pro Starfield, não, tá? Acho que eu cansei desse modelo de jogo aí. Ele vai ser bem... No Man's Sky. Bem ocupado, assim. Não, acho que não é nem No Man's Sky. É mais a ideia do Fallout, meu Skyrim mesmo, né? Não. E em cima disso, essas paradas do No Man's Sky aí, mas... Eu acho que muita gente vai vir com essa mentalidade, é um Skyrim no espaço, eu acho que vai se decepcionar, cara. Eu tô vendo mais como Fallout no espaço, assim. Eu acho que é mais parecido. Então, eu acho que é mais Fallout, mas... Entende? Tem muita galera que... Eu já ouvi comentário de muita gente. Ah, é Skyrim no espaço. E não é. Esse jogo vai ter multiplayer? Tem carinho de... Vai ter, não? Não. Não. A princípio, não, né? Tem uns momentos lá que parece uma vibe multiplayer, assim, sabe? Aliás, que... Só uma coisa. Que tara que eles têm que mostrar mais coisa do Fallout 76. Deixa o jogo quieto, mano. Ah, mas ele até tem muita gente, assim, jogando hoje em dia. Tá, mas deixa ele quieto. Acho que até porque vai ficar muito tempo sem Fallout, assim. Mas, né, as outras coisas no Xbox, ele abriu com o trailer do Fable lá, que eu achei bem da hora o trailer, mas ele ainda, assim, e os caras falaram, ah, não, esse é o visual do jogo mesmo, mas ainda não é aquela demonstração de um gameplay, né, da gente ver, de fato, sei lá, um minutinho da galera jogando. Ou eu até achei como foi meio feinho, hein. Você achou feio? Eu achei bonito, assim. O Fable? Eu achei bem bonito. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais, tá? Até porque o estilo do Fable era meio esquisitão, né? Então, mas mesmo assim... Não sei, o Fable tá pra mim meio parecido com o seu jogo do pirata lá. O Sea of Thieves? É, você não achou? Ah, tá bem longe, pô. Tá bem mais fotorrealista. Que fotorrealista? Do que o Sea of Thieves? Com certeza, o Sea of Thieves é totalmente cartunizado, né? O Fable não, tá, mas ali não é um pouco... fotorrealista, pô. É cartunizado. O Fable? O Fable. Não é tão cartunizado assim, não. Não, fotorrealista ele não é, pô. Ah, ele é bem mais perto de fotorrealista do que de cartunizado, com certeza. Ele tá totalmente lúdico lá. Até achei legal essa parte, mas... Sei lá, né? Tipo, ainda mais se você pegar o jeito que eram, por exemplo, os personagens dos Fables, do Fable 2, Fable 3, por exemplo, 360, os últimos que a gente teve. Lá eles eram muito cartunizados, os personagens Sim. tinham aquela parada do, sabe, o ombro e a perna e as canelas ser maior, assim, aquele negócio esquisito. Você compara com o modelo da personagem principal lá desse trailer... Não, as proporções estão mais próximas do real, né? Sim, mas, por exemplo... A própria cara do gigante lá é a cara do ator, do IT Crowd lá, não tem muito... Não foi muito mexido, sacou? Ele é basicamente aquele cara, então, assim... É, tem alguns personagens que são cartunescos, mas é mais por causa da fantasia, isso. né? Isso, a protagonista mesmo tá meio... Sei lá, o visual tá um pouco... Assim, vamos ver, tem que ver rodando também, tem que jogar. Olha aí, mandei a foto do cara aí no Discord. É o ator, tá ligado? Não tem muito... É, não tem muito trabalho feito em cima. Oh, mas eu tenho uma pergunta. Já existia óculos nesse período? É, pô, até pra começar não é história, né? Não é um livro de história o jogo. Ah. Eu só tô perguntando. Agora a protagonista é meio feia, viu? Também não tinha mágica. Eu não sei se ela é... É porque eu acho que não... É, então, acho que não... Se creator. For igual aos outros Fables, você tem como mudar isso, né? Mas vamos... Eu não sei se vai ser... Na verdade, eu não sei, nos Fables não é exatamente character creator. Você só escolhe o gênero. Eu nem lembro se escolhe mais. Não, você escolhe o gênero sim, você escolhe. É, é que eu joguei muito Fable 2 e Fable 3. E ele vai mudando, assim, o personagem... É, ele vai crescendo, vai mudando, né? Exatamente, então... É, você começa com a criança e vai crescendo. É, mas foi um trailer legal, mas eu queria ter visto de fato... Que foi... Eles falaram que é o jogo do jeito que é, mas tem claramente muito... Aquela jogada cinemática, assim, né? Ah. É. Mas eu queria ter visto, de fato, ele... Até, por exemplo, a gente teve um outro jogo que eu achei bem legal, que é o Clockwork Revolution. Lembrou uma parada até meio Bioshock Infinite, principalmente. Ele teve várias dessas pegadas cinematográficas, né? Mas tem uns momentinhos ali que é mais claro o cara atirando e usando a arma e tal, o personagem e tal. A personagem, no caso. Eu queria ter visto isso de Fable, mas assim... Aparentemente é um jogo que não vai sair ano que vem, não tá nem confiando nem pra 2025, por exemplo. Então pode ser que a gente ainda não esteja nesse ponto de estar tão confiante de mostrar o jogo em ação de uma forma mais crua, igual a gente viu outros jogos aí. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, já que eu comentei do Sea of Thieves, o que, que você achou lá do crossover lá com o Monkey Island? É legal, né? É, acho que é uma das propriedades mais legais. Eles já fizeram a parceria com a Disney pro Pratos do Caribe, né? Alguns anos atrás. E agora, continuando com a Disney, agora mais LucasArts, né? Pro Monkey Island, eu acho da hora pra caramba, assim. É o jeito mesmo do jogo manter interesse. Tem muito tempo que eu não jogo Sea of Thieves, gostaria de voltar. Não sei se vou voltar pra essa expansão, mas... É, que inclusive é uma expansão de graça, né? Mas eu acho da hora, acho a ideia muito boa. Eu joguei um pouco de Sea of Thieves. É um jogo legal, cara. Principalmente pra jogar de galera, assim. Hoje em dia tem até os barcos pra você jogar sozinho. Inclusive vai dar pra jogar sozinho essa expansão aí. Achei muito trabalhoso jogar sozinho. É mais complicado. Pra jogar de galera é mais divertido. Eu meio que parei porque eu ando com preguiça de jogar jogos de galera, então... Mas é uma experiência legal. Tudo bem, jovens? Fechamos aí? É, eu acho que foi meio que isso, né? A gente teve outros jogos aí, mas acho que as coisas que mais me chamaram a atenção foram essas aí. Muito bem. Fechamos! Eu sou o Júnior de Filho! Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau! Yo-ho, the seas forever roll. Yo-ho, till I'm naught but skull and bones. Yo-ho, yo-ho. Outcast, a kingpin was born upon the sea. There was men. And to walk the land, a pirate's life for me. Avast you wine and up the sails, don't speak to mutiny. Find yourself a wanton quarter bottom of the sea. Among the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the winds of loot and blunder scores. Our flag, it stands for us alone and no one else around. We owe our honor to the sea and not to any crown. Yo-ho, yo-ho, the sea's forever old. Forever bold, long after I've met Davy Jones, still I'm not but skull and bones, yo. So roam your bullies bottoms up, raise the sails and drink with me. Here's to us, live long and long live piracy. Bring around into the wide of treasures to be found. A pirate's life for nothing else, to the ship she's going down, yo. Life for me, I find.